vida te chama pra luta, é desde cedo, pai, não corre. Só tem lugar para os fortes, aqueles que enfrentam o combate não corre. Não mosca, segue na trilha, segue a sina, sempre sofrida. Dá um corte no uísque, um trago no beck, segue seu dia a dia. Zóio gordo, traíra na falsidade, uma pá que merece bala. Pragueja só a caminhada e na melhor que é cola na banca. Não somos fãs de canalha, no certo como a navalha, no fio que nunca dá falha e o pano passado aqui rasga. E aquele abraço pra galeria, só concreto, noite de dia, sem adianto, jumbo visita. Na bico, a pá que deve, pega, não paga, enfim. Sobe que nem balão, é o preço pago pela mancada, fi. Sempre visando lucro, às vezes lutos e glória. Dinheiro em dia sangrento, não tem gosto de vitória. A vida não é um jogo, é guerra, seguimos no campo minado. E não tem medalha pro vencedor, lágrimas pro imortal é um fardo. A vida me ensinou a escolher o que é melhor. Dinheiro no bolso, lealdade, muito amor. Justiça, liberdade, prosperidade só. Sempre tá fechado com quem é merecedor. A vida me ensinou a escolher o que é melhor. Dinheiro no bolso, lealdade, muito amor. Justiça, liberdade, prosperidade só. Sempre tá fechado com quem é merecedor. Passamos do Paraguai pra Guaíra, sentido Moarama. Campo Mourão, capeça na cinta. Enquanto a PRF revista o carro, nós passa com os craque, com fita crepe no corpo colado. Que gira os papel verdinho, as notas de 100 pra nós tá nos bank. Os litros de absolute, os risco de pod aqui dentro nos Rony. Pra elas descer até o chão sensual na uísqueria. Êxtase bem louca de papel de bala, rachando com os band pra andar de Mercedes. Enquanto na vila a lojinha não para, os moleque é só de quadrada. O fluxo aqui tá 1000 graus, se fode aquele que cheira e não paga. Lock não tem ibope, toma 5 de 9 de Glock. Dá trabalho pros robocop que chega e pede pano pra choque. Na quebrada quem fecha é os trupos, alemão não tá azul. Sem cochilar, sem dar mancada, se não cria asa, estilo Red Bull. Se o foco é dinheiro no bolso, abaixa as armas e dou mais um trago. Guerra só gera guerra e nós quer paz e o lucro do tráfico. A vida me ensinou a escolher o que é melhor. Dinheiro no bolso, lealdade, muito amor. Justiça, liberdade, prosperidade só. Sempre tá fechado com quem é merecedor. A vida me ensinou a escolher o que é melhor. Dinheiro no bolso, lealdade, muito amor. Justiça, liberdade, prosperidade só. Sempre tá fechado com quem é merecedor. A vida me ensinou que o meu orgulho me mata. Se não é pelo amor, parceiro, crime chega e arrasta na cadeia. Só você, compadre de Deus e mais ninguém. Quem era pra te ajudar nem te ligou pra saber se está bem. Só sua coroa, sua esposa, fecha fechando. Pilantra acende, sobe a voz, nós chega chegando. Lealdade não se compra, respeito se conquista. Trairagem é mato, por isso ando sempre de cima. Poucas ideias, sempre na abordagem, sei de nada. Gambé racista, forja um 12, te algema de graça. Te arrasta de quebrada, te tortura, te mata. Democracia milita, ditadura implantada. Na favela não mudou nada, fome mora aqui. Barraco de madeira, se chover vai cair. Crianças sem incentivo, saúde nem se fala. Idosos esquecidos, Brasil mostra sua cara. A vida me ensinou a escolher o que é melhor. Dinheiro no bolso, lealdade, muito amor. Justiça, liberdade, prosperidade só. Sempre tá fechado com quem é merecedor. A vida me ensinou a escolher o que é melhor. Dinheiro no bolso, lealdade, muito amor. Justiça, liberdade, prosperidade só. Sempre tá fechado com quem é merecedor.